Marcela andou para perto da estrada. Nem me fale, Danilo. Eu estava levando uma vida maneiríssima, então catapum. Tudo some e quando abro os olhos, o mundo está assim. Você é carioca? Sou sim, da Gema, respondeu Marcela com um sorriso constante. E tu? Ser mesmo, eu sou de Fortaleza, Ceará. E como veio parar em São Vítor, cearense? Olha, não faço a mínima ideia. Tô doido para encontrar alguém que me explique isso. Você se lembrou de tudo quando acordou? Acho que tudo mesmo, não me lembrei, não. Achava que tinha lembrado, porque quando me perguntaram nome do pai, nome da mãe, eu me lembrei de um monte de coisas. Mas não sei como vim parar aqui nas bandas de São Paulo. Só me lembro mesmo é de Fortaleza. Quantos anos você tem, Danilo? Pelo que me disseram, estou com 50 anos redondos, respondeu o rapaz caindo numa risada. Tô inteiraço. Eu também sou cinquentona, emendou Marcela, caindo no riso. Os dois riram até ter lágrimas nos olhos. Olhe, Marcela, uma coisa eu posso te afirmar com certeza. Tu é a cinquentona mais sarada que eu já vi na minha vida. A moça riu. Quantos anos você tinha antes de adormecer? Tinha 20, disse o Bento. Igual. Estranho isso, né? Sinistro, respondeu Marcela com seu acento peculiar. Mas quero dizer sinistro de sinistro mesmo, não é sinistro de carioca. Danilo riu da emenda, colocou a mão no cabo da espada. Marcela acompanhou com os olhos o movimento. Já se acostumou com isso aí? Perguntou o Bento, olhando para a espada da mulher. Marcela desembainhou a arma. Eu nunca tinha segurado uma dessa na minha vida, mas naquela hora em que o Lucas gritou para atacarmos, a guerreira fez uma pausa, sentindo o braço arrepiar todinho. Foi como se eu tivesse nascido para isso. O cheiro ruim daqueles bichos me tomou, me deixou ceguinha. Pode crer, também senti isso. Foi como se esse pedaço de aço e prata fizesse parte do meu corpo. Louco, senti a mesma coisa. Todo atrapalhado, mas a mesma coisa. Tu viu o Rogério? Vi, o baixinho estava escondendo o jogo, você viu? O cara manda muito bem com esses bagulhos aqui, disse Danilo, virando o punho e olhando as duas faces da lâmina prateada. E você, matou algum? Matei nada, a espada enroscou. Espanquei um monte de bicho, isso sim. Depois, quando fui dar por mim, o guloso do Rogério já tinha mandado ver. O Lucas e os outros caras, então, nem precisava daquele tupã, os vampiros iam rodar bonito. Não matou nenhum? Espantou-se Marcela. Nenhum. Com essa espada aqui, não sei usar isso. Agora, se tivessem me dado um skate, aí a chapa ia ficar quentíssima. Ia dar cheipada em tudo que é vampiro. Um skate de prata, hein? Nada mal. Animou-se Danilo com a própria brincadeira. Você é skatista? Era, né? Agora eu sei lá. Primeiro que não achei nenhum skate até agora. Depois, vivendo assim no mato, vai ser foda conseguir descolar um corrimão. Marcela riu da graça do amigo. Duque estendeu o prato para Paraná. O soldado encheu com arroz fresquinho e uma generosa concha com uma mistura de paio, toucinho e feijão preto, tirada de um bojudo caldeirão. Tem vinho lá na mesa, lembrou o cozinheiro. Duque agradeceu e caminhou pela clareira procurando um lugar para sentar. Antes de começar a comer, lançou um olhar para os caminhões e para as sentinelas, que se mantinham andando sobre o baú de carga. Olhou em volta pela floresta. Estava tudo tranquilo. Tranquilo como estivera a primeira vez que passara ali com Lucas. Cuidado com o banho involuntário, hein, Bento Duque? Brincou o soldado Carlos. Duque sorriu para o soldado e balançou a cabeça, lembrando-se do episódio de sua última passagem por aquelas bandas. Tinha escorregado à beira do riacho e tinha sido motivo de troça por parte dos companheiros de jornada. Lucas tirou a capa vermelha e livrou-se da couraça de prata. Um banho refrescante viria a calhar. A maioria dos soldados e dos cavalos afastava-se do riacho, diminuindo a bagunça dentro d'água. Lucas retirou as luvas de couro e soltou os cordões que prendiam a cota de prata ao seu punho. Tirou a peça e ficou com o colete de couro. Bento Vicente, trajando apenas o saiote e a calça escura, aproximou-se do líder do batalhão, trazendo dois pratos na mão. Está na hora do rango, xará. Pô, Vicentão, parece que agora você que é adivinho. Minha barriga tá roncando. Lucas aproximou o prato do nariz e inspirou fundo. E tá tão cheiroso que acho que vou deixar o banho para depois do rango. O Paraná podia abrir um restaurante. Aposto que até vampiro ficava na fila. Lucas riu da piada do amigo e sentou-se ao lado do guerreiro. Enquanto comia, o trigésimo guerreiro reparou na série de tatuagens que recobriam os braços e as costas do parceiro. Eram tantas que pareciam formar um desenho só. Corriam dos cotovelos aos ombros, espalhando-se pelas costas e tomando quase toda a pele da parte anterior do guerreiro. Vicente, no meio de uma garfada de feijão, percebeu o olhar demorado do trigésimo. É, que foi, meu irmão? Tá pagando pau pra homem agora? Não é nada disso, não, garanhão. Até parece, você é que deve gostar dessas coisas. É. Eu tava vendo as suas tatuagens, lembrando do que você falou quando estávamos indo para São Pedro da última vez. Da minha cana? Que é que tem? Você botando essa panca para cima de mim, dizendo que eu estava pagando pau. Mas você é que deve ter tido uns contatos bem íntimos com os caboclos lá dentro. É, você é o bacana, o Salvador. Mas eu te arranco os dentes se ficar com graça pro meu lado. Tô brincando, Vicentão. Você é que começou. Fiquei trancado 7 anos, mas nego nenhum chegou perto dessa bunda aqui, não. Nem eu fui afogar minhas mágoas com a travecaiada da cadeia. Quando eu me lembrei dessa história, perguntei-me como é que você foi parar lá. História longa, Lucas. História longa, Lucas. História muito longa. A gente só vai sair daqui de madrugada mesmo. Por hora, o tempo está sobrando. Me meti numas paradas loucas, meu irmão. Tenho o sangue quente. Daí para cair no crime foi um pulo. Tu disse que matou gente, Vicente. Tá certo que você é casca grossa, mas daí a matar gente? Corta essa, Lucas. Desde que nos conhecemos, já taquei na sua cara que não sou santo, nunca foi santo, nunca. Corta essa, Lucas. Desde que nos conhecemos, já taquei na sua cara que não sou santo, nunca fui santo, nunca. Lucas engoliu duas garfadas em silêncio. O grandalhão também ficou calado, raspando o que sobrava de comida. Isso aqui tá bom, murmurou o trigésimo. Vicente arrotou em alto e bom som, chamando a atenção de uns 5 soldados que, deitados no gramado que dava no riacho, procuravam descansar. Ninguém riu, não por indignação, mas por amor aos dentes. Sabe, Lucas, eu era novo ainda quando perdi meu velho. Se tu acha que eu sou grande, precisava ver o meu velho. Ele tinha um negócio de caminhão, trabalhava com todo tipo de carga que pintasse. Dava vida boa para mim, para minha mãe e meus 2 irmãos pivetes. 2 irmãos? É, o Sandrinho e o Amaral. Vicente fez uma pausa e tirou um maço de cigarros enrolados artesanalmente da cintura, juntamente com um isqueiro. Acendeu e deu a primeira tragada. Meu velho foi assassinado no acostamento da estrada. 2 tiros no peito. Os bandidos eram ladrões de carga. Seu pai reagiu ao assalto? Meu pai era macaco velho, Lucas. Só trabalhava com carga assegurada. Ia reagir para quê? Vicente soltou uma baforada longa, espalhando a fumaça na frente de seu rosto. Também esse lance de se ele reagiu ou não, pouco importa. Um cidadão tem o direito de reagir. O que não pode rolar é vagabundo agir na crocodilagem. Se a vida botou na frente dele o ofício de roubar, que roube, mas não mate pai de família. Papo difícil esse, Vicentão. Ninguém tem de roubar coisa nenhuma. O negócio é trabalhar, construir seu futuro. Futuro? Tô vendo que sua memória ainda não voltou direitinho, não. Que futuro a rapaziada tinha no Brasil velho, Lucas? O pessoal da perifa, a grande maioria, vivia sem perspectiva, velho. Ninguém ensinava a molecada que ralando o couro se consegue as coisas. Muito da molecada da favela não tinha instrução, não sabia o que estava perdendo quando metia um berro na mão e caía no crime. Na cabeça deles, era só assim que se chegaria a algum lugar. Acho que se a sociedade se preocupasse em colocar perspectiva na cabeça da garotada, se mostrasse para eles que para tudo tem saída, acho que mais gente cairia na real antes de cair na malandragem. Tá ficando filósofo? Foi a cadeia, meu irmão. Fiquei muito tempo guardado, muito tempo livre para conversar. Conheci uns dois cabeças feitas que me falaram esses baratos e acabei concordando com os caras. O problema dos feinhos na época era bem esse mesmo. Sem instrução, sem leitura, os caras não sabiam que iam perder lá na frente. Daí para entrar no crime era um pulo. E o que sempre repito quando me pergunto é isso: para aqueles moleques da periferia, das favelas, sem instrução de porra nenhuma, aquilo era o certo. A violência e o roubo eram a chave para uma vida melhor. É uma merda, mas é a pura verdade. Eles não viam que, entrando para o crime, nego perdia o resto de dignidade que tinha. Se rodava com os gambés, já era. Ia para a FEBEM melhorar as técnicas da malandragem. A FEBEM não ensinava ninguém a ser melhor, a ser humano. Uma cambada de nego de mãos atadas, um ou dois com boas intenções, e o resto só queria era ver o holerite no final do mês. Tava se cagando se a cabeça da molecada estava piorando e se enchendo de merda. E você, como você entrou para o crime? Entrei porque quis, entrei de raiva. Raiva? É, de raiva. Fiquei louco em saber que meu pai estava 7 palmos debaixo da terra, com minha mãe chorando todo dia, e que os pilantras que tinham feito ele andavam por aí. Nunca achei os viados, mas botei as caras deles numa pá de nóia que trombei na vila onde fui morar. Sem chance, velho, sem chance. Olhava para os vagabundos e viajava, botava na cabeça que eles é que tinham feito o meu velho. Lucas colocou a última garfada na boca e depois o prato a seu lado. Depois que meu pai morreu, a gente teve de mudar para o Velozão, na época em que o bairro era punk. Pô, não tinha nem 2 meses que a gente estava morando lá. Um dia, eu mais meus dois manos chegando em casa, e não é que a gente pega dois vagabundos dentro de casa com minha mãe trancada no banheiro, enquanto os filhos da puta estavam rapelando a sala. A gente viu um carro estranho na garagem, daí ganhamos a lança. Entramos em silêncio e eu percebi que os vagabundos estavam bem loucos. Entrei pela cozinha, na manha do gato, e peguei uma faca de churrasco do meu velho. Catei pelos cabelos o primeiro deles e levei a faca na garganta do infeliz. O cabra largou a arma dele e começou a chorar. O segundo ficou paradão na minha frente, no meio da sala. Era um pivete, mano, um moleque daqueles que eu te falei, sem vida nos olhos, sendo comido pelas drogas e pela falta de perspectiva. Vicente fez outra pausa para uma nova tragada. Deixou os olhos vagarem um instante, olhando para os soldados e bentos que zanzavam no acampamento. Falei que ia rasgar a garganta do filho da puta e o comparsa acabou largando a arma também. Meus irmãos pegaram os canos e descemos com os vagabundos para a garagem. Fiquei com um revólver na mão, apontando para a cabeça dos dois que ficaram ajoelhados no cimento. Mandei meus irmãos acudirem a mãe. Quando voltaram para a garagem, eu já tinha zarpado. Negão, eu estava com sangue nos olhos. Taquei sozinho, na base das mais gorda bicuda, no meio do rabo. Os dois filhos da puta no porta-malas do meu passar. Soquei a cara dos lazarentos ali na frente de casa mesmo, soquei com gosto. Quando apagaram, eu tranquei o porta-malas e vazei. Vazei sem rumo, o sangue quente. Primeiro ia levar os lazarentos para uma delegacia e entregar na mão dos homens. Mas daí já fui me roendo por dentro, imaginando aqueles dois vagabundos indo para a rua de novo, porque naquela época era assim. Qualquer ladrão pé de chinelo conseguia um jeito de sair da cadeia, molhando a mão do guarda com qualquer merreca. Só de imaginar os viados na rua de novo, roubando de novo, trancando mãe dos outros no banheiro de novo, rodei sem rumo até achar uma várzea em Carapicuíba. Um deles já estava acordado quando abri o porta-malas. Começou ameaçando, falando que era truta de não sei quem, que era parente de não sei quem mais. Falou que vendia os baratos para um tal de caveira e que o cara não ia deixar barato. Depois, quando viu que estava num lugar deserto e que o berro estava na minha mão, ah, filho, o carinha chorou que nem criança. Fiz ele ajoelhar e enfiei o cano na cara dele. Ali foi onde me transformei, velho. Ali foi a hora H. Ou eu liberava o vagabundo, dava um tiro no saco dele, sei lá, ou eu partia para o abraço.